conversa fora. Dessa vez me decidi. Seu caso é complicado e não tem mais conserto. Quer transformar a minha vida em uma novela de TV, onde o ciúme é o dono da situação. Eu tô de saco cheio, não dá mais pra aturar a sua maldita obsessão. Sonho bonito de uma pessoa. Joelma veio pra ficar. Todos por Joelma da Paraíba. Não. Joelma Fênix. Só vocês pra me dar esses títulos mesmo, né? Só vocês. Gente, quem foi que já encontrou o grande amor da sua vida? Levanta a mão pra mim. Só isso? Não, vou perguntar de novo. Quem já encontrou o grande amor da sua vida, levanta a mão pra mim. Tá ruim aqui. O negócio tá ruim. Agora, quem quer encontrar o amor da sua vida, levanta a mão. Credo, piorou. Vocês não querem? Gente, é maravilhoso. Sabe por quê? Quando você tá fraquinho, essa pessoa lhe estende a mão pra levantar você. Entendeu? Quando ele tá fraquinho, aí você estende a mão pra ele. É seu companheiro pro resto da vida. Você tem alguém pro resto da sua vida.